Começando o Nerd Patriarca de volta, hoje vamos falar sobre Os Defensores, a nova série da Marvel na Netflix. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Volta o cão arrependido, com suas orelhas bem fartas, com o seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Verso se repete 44 vezes, igual a todas as falas do Punho de Ferro. Hoje eu tô aqui com o Everton. Enquanto o Punho de Ferro é ainda um bosta, o Demolidor ainda é o melhor personagem. Concorda. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. You four. The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Patriarca de volta para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre Os Defensores, a nova série da Marvel na Netflix, a série que juntou os quatro heróis urbanos que tinham as suas séries lançadas até agora, cada um com a sua série individual, Demolidor com duas temporadas, Luke Cage, Jessica Jones e o Punho de Ferro, que a gente já fez o cast aqui. Certo, galera? Vamos começar com a pergunta simples. Vocês gostaram da nova série dos Defensores? Eu vou definir de forma bem básica. Ela conseguiu ser melhor que Punho de Ferro. Isso não precisava de muito esforço. Ela conseguiu ser melhor que o Punho de Ferro e me prendeu mais do que o Jessica Jones e o Luke Cage. Boa, ela pareceu tipo um Demolidor, temporada 2,5 do Demolidor, cara. Uma história bem pior do que a do Demolidor. Sim, muito. Sim. Eu acho que eu não terminei Jessica Jones e Luke Cage, porque são séries mais lentas, assim, pra falar a verdade. Não me prenderam tanto. Mas, aparentemente, de história, corre melhor do que os Defensores. O Defensores eu gostei, mas a história, assim, tem uns pontos meio estranhos, né, que a gente vai comentar aqui. Não sei se vocês sentiram isso também. Mas, ó, pra começar, vamos falar dos aspectos bons da série, que a gente gostou. Eu acho que a gente pode falar isso e depois entrar no contexto da história mesmo. Ah, só pra falar que vai ter spoiler no cast, né? Boa. A gente vai dar spoiler. Pode não dar spoiler de tudo, mas alguns importantes terão. Mas primeiro, eu vou falar, eu gostei da interação dos personagens. Eu acho que como eles fizeram, encaixou bem. Como eles fizeram, principalmente nos primeiros capítulos, que você tem o encontro do Luke Cage com o Punho de Ferro, separado do encontro da Jessica Jones com o Demolidor, com o Matt Murdock. Uhum. Mas assim, o contando cada um com aquele pedaço da história até eles se juntarem, eu acho que funcionou bem. E depois do decorrer da série também funciona pra mim, os quatro juntos. Eu concordo muito com você. Eu também gostei muito desses primeiros episódios. E eu gostei muito da forma que eles encaixaram, entendeu? Você pega o primeiro episódio, ele mostra mais ou menos, vamos brincar, né? O pós-temporada de cada personagem e o que cada um tá fazendo. Você vê o Luke Cage saindo da cadeia, a Jessica Jones tá atacando um foda-se, o Punho de Ferro tá no Camboja apanhando, o Demolidor tá tentando seguir a vida dele. E entre o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, você vê que eles vão encaixando, cada um vai pegando um caso, uma missão à parte, um motivo pra se ligar, até que tem a união deles. Eu achei que foi muito bem amarrado esses primeiros episódios. Não, eu achei legal também os motivos que levaram eles a se juntarem, sim, né? Sim, muito bom. Foi bem feito, sabe? O que eu não gostei da interação deles é na hora da luta. Eles isso não interagem na hora da luta. Não. É cada um por si e dane-se, sabe? Parece Power Ranger. É, mas na parte deles realmente é bem legal, cara. Do diálogo deles também, eu achei interessante. Não, eu também gostei. O Everton falou da questão das lutas também, eu achei que, assim, melhorou em relação a Punho de Ferro, que foi a última série que saiu, mas também não tá lá essas coisas, não tá no nível de Demolidor, por exemplo, em ação. Mesmo porque, assim, como é gravado a cena de ação, eu até gostei. Achei que o Punho de Ferro melhorou nessa temporada, aprendeu a dar uns golpes melhor, usa melhor o tá punho. Mesma bosta. Eu achei que ele melhorou um pouco. Aquela cena dele socando o Luke Cage em câmera lenta, na hora que o Luke Cage joga ele no chão, cara, é bizarro. Ele dando aqueles golpezinhos, fazendo pose em slow motion, ficou muito tosco. Ah, mas a cena aí é depois, Lore. Eu gostei. Não, não. O momento em que ele tá dando vários golpezinhos no Luke Cage é ruim. Depois, quando ele cai no chão e levanta e sapeca um murro com o punho de ferro, aí é muito bom. Sim, ele devia fazer mais isso, né, na série. Na série dele e na série dos defensores, que ele, coisa que ele não faz. Enfim, por que que os quatro se reúnem na história? Por causa do inimigo comum deles é o tentáculo, de novo, né? Que, na verdade, a história dos defensores já foi meio que planejada, você começa a entender, desde a segunda temporada do Demolidor. Uhum. Eu acho que o único que se destaca um pouco é o Luke Cage, que ele tá... Ele, no caso, quer ajudar aquele menino e acaba descobrindo que tem o Chapéu Branco lá, né? É isso o apelido do cara? Isso, o Chapéu Branco. Chapéu Branco. E ele quer, tipo, investigar aquele cara, lutar contra aquele cara, combater aquele cara e os vilões ali do Harley, que ele já tem conhecimento da série dele. E a Jessica Jones, que também tava, pegou um caso meio que misterioso, e investiu no caso dela. Eu acho que o que mais trouxe do tentáculo, de início, foi o Punho de Ferro mesmo e o Demolidor. É, mas depois, lógico, se amarraram, né? O Demolidor meio que... Por exemplo, os outros tiveram casinhos que levaram a eles se encontrarem e eram o mesmo resposta. Era o tentáculo. O Demolidor não teve tanto isso, né? Foi mais por profissão dele ser advogado que ele encontrou a Jessica Jones. E querendo ou não, ele já chegou a ter um contato com o tentáculo, então ele acabou de repente se ligando mais rápido que os outros, conhecia mais da organização também. No pós, sim, com certeza. No pós, ele já conhecia o tentáculo da outra temporada. Mas uma coisa que me incomodou muito do Demolidor, né? Eu não lembro das outras temporadas exatamente se ele continuava, mas ele tem muito aquele misterinho, tipo, eu não posso contar que o tentáculo é do mal, ficou... não posso falar que a Elétrica era minha ex-namorada. Isso ficou esquisito mesmo. Ele fica enrolando um pouco, né? Sabe? Tipo, já deu merda, entendeu? Eles já estão juntos, ele já tem que lutar e ele fica meio que nessa enrolação. Mas eu não sei se é característica do personagem mesmo, tipo, de ser enrolão, sabe? Ou medroso, nesse sentido. Não sei se vocês sentiram isso, se incomodou vocês. Pra mim, incomodou um pouco. O que me incomodou foi que, pra ser sincero, em certos momentos, ele demonstrava mais ligação com a Electra do que com os próprios amigos dele que estavam lutando contra o tentáculo. Muito dessas partes dele guardar segredinho... Isso meio que faz sentido, viu? Na segunda temporada do Demolidor era a mesma coisa. Ele tava muito focado em ajudar ela do que, por exemplo, fazer parte do casto lá, do que lutar contra o tentáculo. Ele queria... Tinha partes que... Ele queria lutar, realmente. Ele queria lutar contra o tentáculo, mas ele também tinha partes que ele queria ajudar ela mais. Uhum. Então já vem do personagem mesmo. Do personagem. Falando em personagens, a gente já falou da Electra. Da Electra. Da Electra. Não é Electra. Ué, eu tô falando a mesma coisa duas vezes. É Electra. É, eu tô falando Electra. Electra, não é Electra. Electra. A Electra volta, né? Nessa temporada. Outros personagens que voltam. O Stick volta. Uhum. Personagem, puta, gosto muito dele. Pena que... A enfermeira, né? Pena que não deu pra ele nessa temporada. Volta a enfermeira, que é a Claire. A Claire, isso. Volta a Colleen Wing. Volta a Trish, que é a amiga da Jessica Jones. E voltam os dois da série do Demolidor, que é o Fogg, que é o advogado que é amigo dele. E a Karen Page, que é a que virou repórter, né? Que trabalhava com eles e depois virou repórter. Todos voltam pra fazer uma meio pontinha ali, mas também não tem muita importância no enredo da história como um todo. É, só o Fogg e a Colleen Wing que parecem mais assim, né? A Colleen e a Claire. O Stick, com certeza, né? Tem todo uma pegada nesse tempo. O Stick, um dos meus preferidos, de verdade. Ele é o mais tac-taco foda-se, ele fica menos enrolando na série, né? E vamos falar do tentáculo, né? Porque o tentáculo, a gente conhece a Madame Gao, a gente conheceu bastante pela série do Demolidor e conheceu também na série do Punho de Ferro, que ela é praticamente antagonista, né? Que é o tentáculo mais olhado pela visão dela. A gente tem, dessa vez, a gente acaba conhecendo melhor o tentáculo, né? Mas uma coisa que me incomodou foi as motivações do tentáculo. Eu não conseguia entender, às vezes, o que eles queriam. Se eles queriam derrubar, só simplesmente acabar com Nova York, ou se eles queriam a vida eterna mesmo, ser imortal. Eu vou ser sincero com você. Eu acho que nessa série, o que foi mais mal construído foi o tentáculo, cara. O objetivo deles era pegar uma substância que só tinha em Kunlun, uma substância que mantém eles imortais. Esse era o objetivo deles. Mas você concorda que até o quinto episódio os caras só ficavam: e aí, você foi lá? E agora? Pô, tem uma parede. Então, chama ele. Ó, tem que avisar pra pra ela. Ixi, eu não sei se vocês vão querer. Não, beleza, fala com eles. Tem que ser agora. Tipo, muitos episódios a gente ficou, porra, o que vocês querem, velho? O que eu achei mais mal feito na questão do tentáculo é o seguinte: eram cinco caras principais, né? Tinha o Bakuto, tinha o Chapéu Branco lá, né? Tinha aquele japonês que. O Beer Killer, que eu só vi ele matando o urso, né? Deve ser Beer Killer. Ah, então, né? Aquele maluco, ele fala. Você falava, pô, esse cara deve ser forte. Então ele só apanhava, velho. Ele apanhou a série inteira. E esses caras, eles enfrentavam direto os defensores. Tipo, então, eles não tinham se coordinado. Isso que eu ia falar. Na segunda temporada do Demolidor, que o Tentáculo é introduzido, parece que eles eram uma organização muito maior, que eles tinham muito mais capanga, ninja. Saía ninja do teto lá na segunda temporada do Demolidor. Nessa, parece que não tem ninguém, não sobrou ninguém. Eles têm um prédio vazio lá que aparece. Tudo bem, no começo, a primeira vez que o Punho de Ferro vai lá, tem os capangas, mas depois, durante a série, eles vão meio que eles que resolvem as coisas. Não tem mais capanga, não tem nada. Os caras são meio. Capanga, ó. A Alexandra usou os caras do escritório do RH dela pra lutar contra os malucos no começo lá na luta do prédio. Exato. E a Alexandra é a personagem da Sigourney Weaver, que é. Que é a cabeça do tentáculo, né? É a líder deles, né? Porque o tentáculo são cinco cabeças, que a gente tá conversando. O Bakuto, que era pra ter, que teoricamente morreu no Punho de Ferro, não morreu, né? A gente também já falou isso no cast, obviamente ele não tinha morrido, e ele volta. Madame Gao, o japonês que só mata urso, que eu não sei o nome. A Sigourney Weaver, que é a Alexandra. E o Chapéu Branco. Chapéu Branco, é isso que chamam ele? É. Sou-Andy é o nome dele. Sou-Andy, exatamente, que são os cabeças do tentáculo, né? Então, ó, eu achei, no meu ponto de vista, a motivação deles babaca, eu achei, tipo, por ser a organização tentáculo, eu achei os caras muito mal. Tipo, a organização mó bosta, os caras não sabem se faz, não sabem se não faz, tá dando tudo errado, tá acabando. A própria Alexandra, tem hora que ela parece ser foda, tem hora que ela parece uma babaca. O próprio Beer Killer quer matar ela. Tipo, meu, parece que tá em decadência total. Eu achei muito fraco. A gente já deu nome pro personagem, é Beer Killer agora. Beer Killer. E outra coisa, você pega uma série, que é um crossover de quatro grandes heróis da Marvel, nas séries que a gente tá tendo no Netflix. Você põe isso pra lutar com a organização. Aí você pega essa organização e você pega os cinco principais membros da organização. Os caras são uns bostas? Sinceramente, eu achei broxante o tentáculo nessa série. Eu até entenderia a motivação dele se fosse mais direta, sabe? Eu acho que é muito. Vamos ter que pegar a substância, vamos destruir a cidade porque a gente quer, a gente quer ser imortal. Lógico, a gente começa a conectar uma coisa com a outra, mas eu achei que como eles mostram isso na série é meio confuso. Você fica meio que tipo, mano, o que eles querem, né? Tipo, e outra, você para e pensa, aquele líquido negro lá, X, ele dá imortalidade pra eles. Então, tudo bem, eles precisam daquilo pra ter o dom da imortalidade. Mas caralho, eles não têm poder na política, na polícia, no caralho A4, poder financeiro, várias empresas. Os caras não têm nenhum tipo de poder sobrenatural que eles possam lutar pra dizer, não, a gente é o tentáculo, a gente é foda. Tudo, a única coisa que importa pra eles é o líquido negro da imortalidade. Eu achei muito fraca essa motivação. Não, na verdade eu até entendo a motivação. Não seria, eu não acho fraca, eu acho que é confusa como mostra uma série. O cara quer ser imortal, tudo bem, é uma motivação dele. Se ele tem meio de ir atrás disso, beleza. Mas que sejam mais diretos, sabe? Eu acho que tá fazendo muito rodeio. E realmente o personagem da Sigourney Weaver, a Alexandra lá, não gostei dela como vilã. Ela não se mostrou uma chefe do tentáculo, sabe? E nenhum momento. Nem uma chefa. Que os caras tinham realmente medo dela lá. Sim, ó. E outra coisa, ela não se mostrou nem a chefa do tentáculo e nem uma vilã. Porque o que ela fez? Que ela matou quem? O que ela aprontou lá? O que ela fez pra falar, puta, ela é foda. Ela deu na cara de alguém. Pô, ela ficou com aquele draminha com a Elektra, tipo, minha filha, eu te amo. Então, uma coisa que eu não entendi também foi o seguinte: o negócio da Elektra. Ela tinha algum poder especial ou alguma coisa? Que eu saiba. Porque os caras falavam que ela era o Black Sky, né? O seu amigo lá. Mas eu acho que deve ter sido uma cena que ela usou tipo, algum tipo de poder, né? Que eu acho que foi aquele golpe na Jessica Jones. Mas fora isso, ela. O que aconteceu? Tipo, ela aprendeu a lutar melhor? Porque ela lutava contra os quatro de boa, né? Aí tinha hora que ela lutava contra os quatro de boa, tinha hora que ela penava pra lutar com o Demolidor. Sim, sim. São coisas que eu não entendi pra mim. Não fez muito sentido. Sabe? E pra você ver que negócio esquisito. Pra mim, pelo que eu assisti, teve mais foco na Elektra do que no próprio tentáculo, cara. Em muitos momentos. Deu mais ênfase pra ela e no trama dela com o Demolidor do que o próprio tentáculo, que tava indeciso do que tava querendo. É, depois que a gente tem aquela reviravolta da. Quando a Elektra mata a. Puta, cara, essa reviravolta. Quase que eu desliguei o episódio e fui dormir, cara. Porque. Caralho! caralho, da noite pro dia, ela deitou na cama, dormiu e falou, puta, acho que eu sou Electra. Não, beleza. Ah, quer saber? Foda-se, eu quero ser vilã. Puta, velho, o quê? Vamos contar, vamos do começo, da primeira parte da história. Primeira parte da história, eles estão lá, cada um do seu canto, que nem o Ivaldo falou, que mostra o pós da série de cada um, né, o que eles estão fazendo no momento. O Demolidor tá lá na dele, se afastou, não tá usando mais o traje, né, depois que a Electra morreu. Isso. A Jessica Jones também, ela tá meio que parada, né, no trabalho dela de investigação, fechou a agenda. Ela só tá bebendo. Tá só na cachaça. O Luke Cage tá preso, sai da cadeia e tal, e quer continuar trabalhando ali, resolvendo os problemas do Harley, que é o bairro dele. E o Punho de Ferro é o Punho de Ferro. Ele sim tá atrás do tentáculo, porque ele é o imortal Punho de Ferro, e a missão dele é destruir o tentáculo. Como ele deixa claro a série inteira dele, continua deixando claro nos defensores. Aí acontece uma série de coisas, que nem a gente tava comentando, e eles se juntam para lutar contra o tentáculo, que eles conseguem depois descobrir com essas coisas, que é o inimigo em comum. Uhum. Essa é a primeira parte, o quê? Três capítulos? Que é o terceiro capítulo é o do restaurante, certo? Isso. Até chegar o... Não, é o quarto, eu acho. Não sei. Até chegar o Stick e conversar com eles, ainda tava tudo... Eles estavam meio que se conhecendo ainda. De início a gente teve aquele contexto do Punho de Ferro com o Luke Cage. Uhum. Cara, eu fiquei numa dúvida tremenda, cara. Será que o Luke Cage ia pegar aquele menino que tava derretendo o cadáver e ia falar, não, meu, volta pra casa, vai estudar. Você tem que ficar no Harley de boa. Exatamente. Seja um bom menino. Exatamente. E já era? É isso? É, claro. Puta, que estranho. Tudo bem. Eu melhor do Harley, ele faz isso. Cara, a interação entre o Luke Cage e o Punho de Ferro ficou legal. Isso não, ficou. Não tem como a gente falar, tá ligado? Ela começou de um ponto e evoluiu pra um outro ponto, foi legal. E fanservice, né? Fanservice, sim, bem feito, né? Porque eles são uma dupla na HQ, compartilham muitas histórias no história quadrinho, então eles fizeram isso, obviamente, com relação à história quadrinho. E funcionou bem. Sim. Essa parte ficou realmente boa. Deu pra sentir um nível de aproximação e de certa amizade maior entre os dois durante a série. Tanto no começo desse encontro, depois quando o Luke Cage acaba ficando na vigia dele lá. Uhum. Engraçado que a todo momento você nota, desde o início, você nota o quanto o personagem, eu não quero julgar o ator, mas o personagem do Punho de Ferro não mudou nada. Cara, ele começa no Camboja apanhando, aí ele chora e pega um avião. Aí ele toma banho, sonha com cadáveres de Kunlun e começa a gritar e chorar, é desesperado. Aí você tem todo aquele negócio dele investigando katanas, caras derretendo o corpo. Conhece Luke Cage. Luke Cage toca no pavio, o cara já tá explosivo. E começa com aquela mesma coisa, cara, que a gente já viu uma série inteira só dele. E que deu errado na série. Os caras do tentáculo mataram minha mãe. Não, você não sabe do que eu tô falando? Eu vou proteger porque eu sou o guerreiro, eu sou a arma e não sei o que. Mano. Então, aí ele depois ele vai tentar ainda resolver, tipo, de uma maneira meio civil, né? E mesmo assim não dá certo. E depois que ele fica sabendo que ele é importante pro tentáculo também, aí é que o cara se acha que ele quer resolver tudo sozinho, que ele é um foda. Exatamente. Cara, vai ferrar, velho. Puta, na hora que ele colocou terno e gravata, eu falei, puta, eu vou botar pro punho administrativo, eu não acredito, né? O cara vai começar a discutir sobre finança. Ainda bem que foi só pra ele dar um migué e subir lá no elevador, né? Só de gravata pra subir no elevador. E é o primeiro encontro deles, né? Eu gostei da cena do prédio e tal, tá? A cena do prédio ficou da hora. Lutas, aí depois que eles vão pra esse restaurante, o Stick, que é o mestre do Demolidor, ele aparece, ele é do Castro, então toda aquela história do Castro, que é o grupo que é inimigo do tentáculo, ele conta toda a história pros quatro, aí tem a interação de Jessica Jones e Luke Cage, não conhece muito esse lado místico de ninjas, de misticismo, de artes marciais, então eles são meio que, tipo, que porra que vocês estão falando, né? Não dá pra acreditar. E o não acreditar deles convence, é bem feito, é ali que cria uma interação legal, mas na história, o que acontece? Aí eles descobrem que o Punho de Ferro é importante pro projeto do tentáculo, né? Que o tentáculo quer fazer. O tentáculo quer essa substância que o Everton tava comentando, e pra isso eles precisam do Punho de Ferro. You four. The devil of Hell's Kitchen. Come. The smart-ass detective. We got a problem? There's you are. The righteous ex-con. There's a word. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Run, run, run, run, run. Hey, hey, hey. Aí a série dali pra frente vai se desenrolar no Tentáculo tentando buscar o Punho de Ferro e eles tentando impedir e vencer o Tentáculo de alguma maneira. O que não dá muito certo. Tocando num ponto interessante, que o Everton até comentou, dessa oscilação da atuação da Electra, de uma hora ela ser foda e outra ela ser bizarra, cara, a cena que o Stick acorrentado bate na líder do Tentáculo e na Electra e consegue fugir. Eu não entendi isso também, não. Vai tomar no cu, cara, acorrentado, conseguiu pegar uma. Mas ele é foda que ele cortou a própria mão, cara. O bicho é ruim, mano. Até aí, tudo bem, mas caraca, e aí, líder do Tentáculo, o que você vai fazer? Ela toma a bicuda na cara, ele joga o Sol Negro no chão e foge pro. Cara, não dá pra entender. Aí do nada ela pega e bate em quatro caras de uma vez só, sozinho. É meio que essa força não é igual por toda a temporada, né? Tipo, uma hora ela tá muito forte, outra hora ela já não tá tão forte. Isso realmente é confuso. Não só ela, a Jessica Jones e o Luke Cage é a mesma coisa. Porque eles são fortes, tipo, tem cena que o Luke Cage destrói, tipo, uns negócios muito fáceis, sabe? Com um soco. Se ele dá um soco desse num maluco de verdade, velho, beleza, ele é um cara que não, teoricamente, é um herói. Ele é um herói, ele não quer matar. Então ele não daria um soco com toda a força. Mas naqueles tiozinhos lá, imortais, tentáculo, eu acho que não faria diferença, tá ligado? Ele podia dar um soco mais forte nos caras. Engraçado, sim, eu não sei se vocês lembram naquela luta final que o Luke Cage tava tretando ali rapidamente, né, com o Beer Killer. O Beer Killer deu bicuda nele, ele caiu, deu soco nele, verdade, ele caiu. Isso eu não entendi, velho. Como eu não entendi. Assim, velho? Porque na premissa inicial, o Punho de Ferro é um cara também que ele tem uma habilidade especial, né? Então, e ele começou a bater no Luke Cage, não fez diferença nenhuma. Exato. E os outros caras, teoricamente, têm o mesmo poder e não conseguiram, então é meio ilógico, sabe? Não segue uma coisa certa do começo ao fim, né? Um padrão, tipo, realmente. Fica meio confuso, né? Você fica com esse questionamento, tipo, por que ele apanhava na outra cena e nessa cena ele não apanha mais? Teoricamente, ele não deveria, tal. Você fica se questionando, realmente. Outra coisa que eu não sei, é porque, assim, impressão minha, porque eu não acompanhei toda a série do Demolidor. Pra ser sério, eu não assisti muito. Mas é sério que ele, essa mesmo vale cego, a pena. Consegue essa fazer... Pistas, duas é top, não, beleza. Fodas. Não é uma crítica, não é uma crítica, é uma pergunta. É sério que ele consegue fazer parkour cego? O Demolidor é foda. Caralho, velho. Não, eu achei bem foda a atuação dele. E é engraçado porque, disparadamente, ele é o melhor artista marcial ali. E engraçado que o Punho de Ferro deveria ser o melhor, né? Porque o cara treinou com monges desde que ele era um moleque. Exatamente. Tudo bem que o Demolidor também treinou desde que ele era um moleque, mas, pô, o cara viveu pra ser um imortal Punho de Ferro. Ele devia ser o melhor lutador dali. E não é. Ele apanha da Electra nos duas vezes que ele luta. E apanha muito. Detalhe, não só isso. O Punho de Ferro apanha de vários capangas em vários episódios. Sim. Não de apanhar, de cair e morrer, mas de tomar um soco, cair no chão direto. O Vinícius falou do Demolidor, né? Não, esse negócio de fazer parkour, Ivaldo, realmente, é parte da habilidade dele. Parte da habilidade dele, não. Beleza. É, que ele tem todos os sentidos mais aguçados, né? Então, mas sim, também sim. O Demolidor, você vê, ele é tão mais forte, ele é um artista marcial tão melhor que todos os outros, porque você lembra no final, quando estão os três caras do Tentáculo e encontram a Jessica Jones, o Luke Cage e o Demolidor? Sim. Então, o Peer Killer, o Bakuto e a Madame Gal, né? Uhum. Aí fica o Luke Cage e a Jessica Jones pra lutar contra a velha, e os outros dois vão lutar contra o Demolidor, cara. É verdade. Tipo, é verdade. Ele sozinho leva os dois, sabe? Eu até entendo isso, porque realmente Jessica Jones e Luke Cage não sabem lutar, mas são fortes. Eles lutam as pessoas da parede, né? Tanto que, não, isso é verdade, porque o Luke Cage, eu acho ele um cara meio lento. Sim. Nos golpes que ele dá, ele tem movimentos. Exatamente. É que assim, os golpes... E isso assim, faz sentido, né? Porque o cara é mais... Isso, e os golpes dele são mais pesados. É que nem o Everton falou, se o cara for dar um soco de verdade, o cara vai estourar o chão, só que ele não vai dar na velocidade da luz. Ele vem com aquela coisa titânica e bate no chão. Então ele é um cara mais lento. E a Jessica Jones, ela, sei lá, ela joga os caras na parede, ela dá soco forte, ela é forte também. Mas a Jessica Jones, na questão das lutas, ela não é, pra mim, ela não fez diferença, não fazia muita diferença com os caras, tá ligado? Ela não, no começo ela não sabia lutar de jeito nenhum, aí depois ela já começou a dar uns golpes diferentes, acho que ela aprendeu observando os caras. É que é engraçado. Mas de qualquer jeito, a personagem eu gostei. Sim, a Jessica Jones é uma puta personagem, velho, eu própria, acho. Tem a própria cena que ela mesma fala, né? Falou, caramba, só eu sei lutar karatê nessa merda. É, cara, e ela mantém uma coerência do começo ao fim, ela vê que aquilo é bizarro, mas mesmo assim, ela tenta ajudar e tal. Eu gosto bastante da personagem dela. Eu acho que, assim, dos quatro, que realmente, assim, construção de personagem que é mal feita e é uma continuidade da série individual dele é a do Punho de Ferro. Ele continua bizarro nessa temporada. Os outros, eles vão bem. O Luke Cage, ele vai ok naquela que ele precisa. Ele é o defensor do bairro dele. Mas assim, eu não sei se também como potencial de atores, os atores da Jessica Jones e do Demolidor são melhores, são os melhores ali. Porque realmente eles são bem, eles se destacam mais, né? Eles são bem melhores que os outros dois. Mas também, a Jessica Jones pra mim é a melhor dos quatro na série. É a que funciona melhor, é mais coerente, como o Everton falou. Tem os melhores diálogos, melhores frases, enfim, é o melhor personagem dos quatro ali, nessa série. O que eu achei legal do Luke Cage é que assim, eu senti vendo todos os quatro, que o Luke Cage é o cara mais gente fina de todos. Ele é muito gente fina. Ele é o cara que simplesmente olha na tela e fala: meu, eu só quero ajudar as pessoas. Ele não quer dinheiro, não quer fama, não quer ser o melhor herói do mundo. Meu, ele é um perfil de herói, né? É como se fosse o cara mais humano. Ele só quer ajudar, sem nada em troca. Só que assim, ao longo das atuações, de vários momentos que você vai acompanhando, tipo, ele é aquele cara que você mantém sempre neutro. O Punho de Ferro é um cara sempre depressivo, que sempre fica oscilando o comportamento dele. Uma hora ele fala: não, pô, legal, vamos junto. Outra hora ele fica estressado, outra hora ele fica decepcionado, outra hora ele tá chateado, continua se perdendo com o que ele tá querendo. A Jessica Jones aqui toca um foda-se em praticamente todos os episódios. E o Demolidor é esse que a gente comentou. Ele é aquele cara que vai, só que de repente ele começa a vir com aquele negócio. Puta, mano, desculpa. Essa paradinha dele querer ficar lá no prédio, sabendo que ia fuder a porra toda, pra brigar pelo amor dele, ficar batendo e beijando a Electra. Ah, vai se fuder, velho. Ah, mas aí é o apelo, né? Talvez de romance que deveria ter ali e tal. Eu até entendo isso. Não que eu goste, mas até entendo o que aconteça. Teoricamente, alguém tinha que ficar, tá ligado? Pra se ferrar. Pra comover os outros, sabe? Pra também pra andar a história dos outros, sabe? Uhum. E pra ter aquela cena final que, né? X. Pra ter aquele momento específico. Mas pra poder ter o gancho da próxima temporada, sim, né? Sim. Alguém tem que pagar o pato. Uma personagem, só pra retificar, uma personagem que também volta de outras temporadas dessa série é a Misty Knight, que é a policial que apareceu primeiro no Luke Cage e aparece nesse também, auxiliando os caras. Tadinha, se fode muito no final, né? Exatamente. Mas tá lá e faz o papel dela, enfim. E continuando, né, o que você tá falando da questão dos personagens, a gente tem do outro lado também, nós temos a Madame Gal, que continua do mesmo jeito, não fede e nem cheira, foi muito mal aproveitado. E o engraçado, são as motivações. Por exemplo, a gente tava conversando, eu falei que as motivações são confusas do Tentáculo. E você pode ver que, por exemplo, a Alexandra, que é a personagem principal, que é a chefe deles, ela quer voltar a ser imortal, né? Que é a substância pra conseguir, que ela tá morrendo e ela quer voltar. Só que a Madame Gal, por exemplo, parece que ela só quer ir pra Kunlun e ficar de boa. Não, é uma motivação diferente. Não, então parece que o Tentáculo não tem uma motivação em comum. O que eu não entendo também, porque no final do Punho de Ferro, não destruíram Kunlun, cara? É isso que é um ponto que eu pessoalmente não entendi. Se no final destruíram Kunlun ou se fizeram algum negócio pra pro Danny achar que destruíram, não entendi como ficou. Eu acho que eles destruíram. Não que eles destruíram a cidade, eles mataram as pessoas que estavam lá. Só que eles queriam. Sim. O que eles queriam em Kunlun era o dragão, né? Quer dizer, a substância que provavelmente tinha nos ossos do dragão lá. Uhum. Que é o Shao Lao, é o dragão? É isso. Enfim, é a substância que eles encontraram lá, é o que provavelmente dá a imortalidade para eles. E que não me pergunte, como é que aquele dragão foi parar no meio da cidade, debaixo da terra? Não, ele não tá no meio da cidade. Eles queriam o Punho de Ferro, porque o Punho de Ferro conseguia quebrar. Abriria um portal. Direto pra Kunlun. Então ali já é a caverna. Beleza. Que o Punho de Ferro fez treinamento, ganhou do dragão e virou o imortal Punho de Ferro, que essa temporada colocou mais bateria na mão dele, porque ele acende mais vezes, mas continua não sabendo usar direito. E o boom é maior, né? Que ele joga os caras mais longe agora. Sim, ele aprendeu a usar um pouco melhor, tem cenas melhores e tal, que ele consegue utilizar, mas mesmo assim não é nada especial. Pra mim, a Madame Gaô, com aquele poderzinho dela, é mais forte que o Punho de Ferro, cara. Cara, é engraçado, né, velho? Daria pra fazer. Nas cenas de luta, puta, daria pra fazer umas. Eles interagindo entre eles, né? Lutando junto. Mas é que nem o Ivan falou. Virou Power Rangers, tá ligado? Cada um foi pro lado lutar contra os seus minions lá. E ficou essa luta, assim. A única interação que acaba acontecendo é quando eles precisam do Luke Cage pra tomar tiro, né? E aí o Luke Cage. Aí eles ficam juntos, mas é porque o Luke Cage tá tomando bala. Uma dúvida que eu tive, cara, que me vem em mente toda hora que eu vejo o Luke Cage tomando dando tiro no peito. Ninguém pensou em mirar na cabeça? Mas é a mesma coisa, a pele vulnerável. É que é engraçado ele tomando tiro na testa. Os caras só miram no peito, parece que é programado. Tipo, ele faz a pose, opa, os caras, opa, no peito, galera. Vai, todo mundo no peito. Mas tá, é que, trabalho, né? É, é que a pólvora tá no peito, cara. A pólvora do efeito especial, cara. Tá explicado, né? Então, o que eu acho engraçado é quando eles estão descendo lá pra resgatar o Danny, né? Porque assim, no decorrer da história, a Elektra, a mando do Tentáculo, consegue sequestrar o Danny, uhum, o Punho de Ferro, porque pô, o único modo deles abrirem um portal pra ir pra Kunlun é através do poder do Punho de Ferro, né? Exato. E eles acabam sequestrando o Danny, né? Então, aí tem uma luta da Elektra com o Danny, que o Danny toma uma surra e ele é tonto ainda, e ela encana ele, consegue fazer Nossa, ele usar o poder, cara, do portal. Puta que... Essa idiota. Foda mesmo. Puta que pariu. Será que ele não podia pensar, vamos lutar longe do portal, que ele tem risco de eu abrir? Não, ele vai dar um soco em cima do portal místico. Não, é porque ela irritou ele, né? Ele não tem nenhum senso, cara. É, esqueci de uma coisa. Terminando de falar dos membros do Tentáculo. Então, Madame Gaô, totalmente desperdiçada. Só ficava seguindo ordem e alimentando pombos. O Chapéu Branco, sei lá, ele foi... A morte dele foi da hora. Não, o Chapéu Branco, hora, mas... menos mal. Achei porque ele apareceu menos tempo, não deu tempo de cagarem com ele. Então, então bem agora, a morte dele funcionou, foi foda. Beleza. O Beer Killer só ficava, Watashiwa, Nandate Mayo. Yakisoba, Nandate. Godzilla. Ele foi o pior disparado, velho. Ele não, ali eu não cara... senti ameaça nenhuma, velho. Pô, o que ele faz? Ele ficava tipo, ó, oh, eu não gosto da Elektra, vou dar um pau nela. Mas ele ia tomar um cacete violento e ia morrer em um segundo, velho. Não, então, cara, ele apanhou todo mundo, velho. Ele apanhou da Elektra, ele apanhou do Demolitor, apanhou do Putifer, ele apanhou todo mundo. Ele não bateu em ninguém, só apanhou, cara, esse cara. Tem mais coisa. Quando a Alexandra foi falar com ele, o cara escolhendo as facas, abrindo o urso, ele... Depois, esse cara deve ser um espadachim foda, o cara deve usar mil espadas. O filho da puta me vai com a porra de um bastão preciado. Ele usa tonfa, cara. Ele usa... e faz parkour na parede. Seu cu, filho da puta. Qual o nome do ninja do Demolidor, né, pra toda a segunda temporada? Ele é foda. Não, isso que é engraçado, porque esse cara era o subordinado desse maluco, então. Exatamente. Não faz sentido nenhum, cara. O outro cara era muito mais foda, velho. O Bakuto voltou também, mas também não fedeu nem cheirou. Teve aquele momento com a colinha, foi legal, né? Tá. O Bakuto... Mestre... É, o Bakuto também meio que parece que tinha uma motivação diferente. Parece que os caras, ele, mesmo eles sendo os cabeças da coisa, eles não tinham um ideal em comum, né? Mesmo agindo, eles agindo por causa da Alexandra, pelas ordens dela e tal, mas é meio confuso as ideias dele. No fundo, eu senti que cada um queria uma coisa diferente, e eles estavam olhando pra Alexandra e falando, puta que mulher chata, falando um monte de merda. Tá bom, patrão, ok. A gente vai fazer isso daí, chefe. Oh, meu Deus, que mulher idiota, velho. Aparentemente eu senti isso. Mas uma coisa também que me incomodou foi eles abaixarem a cabeça tão fácil pra Elektra, só porque ela, tipo, matou os caras, né, matou a Alexandra, que nem demonstrou ter tanto poder assim na série. Mas talvez eles conheciam ela, beleza, conheciam ela. Mas será que não foi o seguinte? Será que não foi por causa daquela pegada da Madame Gal? Porque em certo momento a Madame Gal meio que se tocou que a Elektra ia capturar o Danny. Tanto que quando já tava lá embaixo, abriu o portal, a Madame Gal falou, opa, beleza, agora tudo que a gente precisava tá feito. Pode descer a galera e vamos coletar o que a gente precisa. Eu senti que a Madame Gal tava meio que inteligente, meio ligeira nessa pegada. Pode ser, ela pode meio que ter usado ela como meio, né, de conseguir aquilo, né? Porque sabia que ela ia conseguir. Faz sentido, Ivaldo, faz sentido o que você falou. É, e ela é a única que saiu de boa, né, no final. Todas morreram. A Madame Gal ficou. É, então, ela é a única que vazou de boa. Não, mas ela morreu também. Ela morreu? É, porque ela morreu junto com o maluco lá. Isso, o Peter Killer tava lá, Watashiwa. Chorando, idiota. Ela é... Vocês querem saber o que isso significa? Mano, eu fiquei tão puto que esse cara fala japonês todas as exatamente cenas. Exatamente. Ele para e fala, Watashiwa, nandate, demolidor. Mas se é o que ele aprendeu, Ivaldo. Não deu pra ele fazer um curso de inglês avançado. O que ele sabe é isso. Ele entendia inglês, né? Mas não podia falar. É o quê? É o poder dele. O poder dele é falar japonês. Esse é o poder dele. É, e todo mundo entendia o japonês dele, né, cara? É, puta que cara chato. É, deve ser um poder do tentáculo, velho. Pode ser isso. Pode ser isso. You four. The devil of Hell's Kitchen. Come. The smart-ass detective. We got a problem? There you are. The righteous ex-con. bears a word. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Nossa, a gente meteu o pau, né? A gente falou alguma coisa boa, acabou não saindo muita coisa boa, não. A gente pensou, não, eu achei a série legal. Aí começou. Não é pra ser legal, não surgiu. Mas o Punho de Ferro realmente. Quando a ideia principal dessa série toda é o Punho de Ferro centralizado como a chave necessária para fazer a resolução da história, pô, já vai dar merda, velho. Porque o personagem não funciona. Simplesmente não funciona. Eu não sei o que eles pretendem com a segunda temporada do Punho de Ferro. Eu não sei pra onde eles vão. O que, que vai acontecer. Mas eles têm que fazer alguma coisa muito séria, porque não tá funcionando. Não, é assim, não é que eu assisti tranquilamente, sabe? Não é que eu assisti, pô, isso daí não acaba, de jeito nenhum. Como o Punho de Ferro. Como o Punho de Ferro, por exemplo. É porque foi do Punho de Ferro pros Defensores, pra mim foi, melhorou muito. Não quer dizer que Defensores é genial, tá ligado? Não é que nem a primeira temporada do Demolidor, que essa sim é uma puta temporada, sabe? A segunda também é muito legal, tá? Mas pra mim a primeira do Demolidor ainda é a mais legal. Mas, cara, é uma melhor significativa em comparação ao Punho de Ferro. Mas não quer dizer que é bom, sabe? É, eu acho que esse é o fator principal. O que a gente tá questionando é o seguinte: teve um salto muito bom, só que assim, eles tiveram a capacidade de poder aproveitar certas coisas que não foram aproveitadas. Ou não trabalharam bem certas coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Exatamente. Sim. Eu acho que pelo tempo de produção, por exemplo, faz o quê? 2 anos que saiu a primeira temporada do Demolidor? 2 anos? 2 anos e pouco, uma coisa assim? Enfim, a ideia de Defensores já é, começou o projeto do Netflix da Marvel, eles já tinham ideia dos Defensores. Uhum. Então, pelo tempo de produção que eles tiveram pra criar a história não é boa da série. A história pode funcionar com o tentáculo contra eles, mas como ela é resolvida durante a série, não, a evolução dela não é boa, não é muito boa. Então, mas sabe o que é bom? É a interação, é a junção dos personagens. Por isso que eles fizeram a série de cada um pra depois juntar, né? A transição de cada um dos heróis se tornarem juntos os Defensores, isso foi bem feito. Sim, sim. Tipo, a história que eles bolaram pra o que eles têm que pedir, daria pra fazer uma coisa muito mais legal. Uhum. Mas a interação pra eles se unirem, isso foi bem feito. Isso a gente pode negar, porque demonstrou certinho. Cada um chegou na mesma pista, numa hora e tal. Todos estiveram no mesmo lugar, ao mesmo tempo, entendeu? Isso foi bem feito, mas a disputa final, a batalha final, aí sim não... Não talvez, talvez eles tenham feito isso pensando no seguinte, não sei, é uma ideia, um ponto de vista. Os caras podem chegar e falar, meu, vamos fazer a segunda temporada do Punho de Ferro. Só que vamos fazer o seguinte, em algum momento, meu, vamos linkar o Luke Cage. Por quê? Porque os caras já tiveram interação, já são amigos. Com certeza. Então faz um episódio, alguma coisa, entendeu? Não, mas com certeza isso vai acontecer porque o terreno já é preparado antes. Por exemplo, a série da Jessica Jones foi introduzido o Luke Cage. Certo, certo. Então já no Demolidores, introduziram o Justiceiro, que vai ter a série dele agora. Uhum. Então isso é bem feito deles. Eles já realmente preparam as coisas, fizeram a junção dos 4 heróis. Eles podem continuar os Defensores tranquilamente, porque vai ter motivo dos 4 estarem juntos. Eles se conhecem de fato, teve toda a série deles. Sim. Tudo bem, pode ter a sequência. O que me incomoda mais os Defensores foi o plot da série em si, do desenrolar da série. Não tanto, eles conheceram, a interação deles é boa, pode dar histórias boas no futuro. Eles melhoraram, principalmente em relação ao Punho de Ferro, assim, é um salto gigantesco. Produção também, de coreografia de luta, mas a história não é muito boa por causa dos furos. E a coreografia continua nos Power Rangers. É. Só que com mais pessoas lutando. Talvez eles precisam melhorar um pouco como eles vão encaixar essa coreografia de luta também, né? Eu acho que da coreografia de luta, um dos momentos que eu mais gostei foi na batalha final, que o cara ia dar uma voadora no Punho de Ferro, aí o Demolidor jogou o cara longe, eu achei muito boa aquela cena. É, isso siga. Só deu um empurrão no maluco, assim, achei muito bom. O Demolidor, ele ainda bate nos caras com vontade, tá ligado? Sim, velho, caralho! Dá pra encaixar bem, velho. Por quê? Não é necessário você colocar... Você já colocou os 5 membros do Tentáculo. Você já colocou, pô, batalhas onde tem no mínimo 3, 4 membros do Tentáculo. Velho, não precisa você mandar uns tanto Minion, velho. Ou você foca em uma coisa, ou você foca em outra, velho. O que eu achei engraçado, isso é uma coisa meio... É ser crítico demais, mas eu achei engraçado. Quando eles estão descendo no elevador, aí o Demolidor fala assim, ó, são 30 caras lá embaixo, eles estão estão armados. É. Aí quando eles chegam lá embaixo, chega só a Jessica Jones, né? Uhum. Só que, tipo, aí ela chega lá e eles fazem lá um truquezinho e aparece o demolidor e bate num cara e o Luke Cage bate em outro, né? Aí eles batem nos caras que tem arma. O resto dos caras, nenhum tem arma, tá ligado? Percebe isso também. O cara só vai atirar bem depois quando o Luke Cage tá protegendo a Jessica Jones. É só isso. Eu não entendi. Acho que o demolidor tava com cera no ouvido e não escutou direito. Deve ter sido alguma coisa assim, cara. Porque eles estavam na caserna e tinha muito... Já que você quer falar do elevador, por que quando a Jessica Jones soltou o elevador não caiu no chão? Foi pra galáxia o elevador? Ah, não. Eu entendo que o buraco é muito fundo e não... Tipo, se perdeu lá e uma hora ele caiu. Aham, aham. Tá bom. Beleza. Outra coisa que eu achei engraçado. Não, tô só zoando. Agora tô zoando. Não, eu esperando entendi. O elevador cair em cima da cabeça da Electra. Ah, ia ser foda. Outro negócio que eu achei engraçado. Ia ser foda. Ia dar uma explicação. Outra coisa. Ah, ia ser da hora. Que não serve pra porra nenhuma, pelo menos. Se ele morresse com o elevador na cabeça. Ia ser então, sabe aquela cena que ele tá com o negócio no meio do peito, que ele caiu sim. também? E a Madame Gal fala, aí ele pergunta, ah, o que é isso? Aí a Madame Gal fala, ah, é a morte, é o fim. Aí eu achei que o elevador ia cair, cara. Mas foi a explosão, cara. Outra coisa interessante, que na luta final, isso ficou mais explícito. Mas nas outras lutas, algumas também teve. Mano, os caras pegam 30 minions na luta final. Descem o cacete em praticamente todos. Quando eles sobem no elevador, todos os caras levantam e começam a escalar. Tipo, ninguém se machucou. Não, os socos foram fortes o suficiente, eu acho. Caralho, os caras se fuderam batendo em todo mundo. Aí quando sobe no elevador, os caras vão escalando de boa o elevador. Tipo, realmente são minions, velho. Os caras não sentem dor. Eu acho que os caras precisam acertar um pouquinho mais nesse tom, né? De quando o cara tem força suficiente pra derrubar alguém, quando não tem. Parece que é meio que... Como eu posso explicar? Não tem coerência, que nem o Everton falou. Uhum. E atrapalha um pouco, né? Por que agora esses caras levantam e por que antes eles não levantavam? Fica meio que sem sentido no decorrer da série, sabe? É, porque dá a impressão que, por exemplo, vocês estão enfrentando o tentáculo. Ah, o que você vai fazer? Sei lá, Luke Cage. Ah, eu vou jogar o cara no chão. Que vantagem que tem você pegar um... Hein? Por isso que o Justiceiro vai arrumar isso, porque ele vai atirar e vai matar os caras, então os caras não vão levantar de jeito nenhum, tá ligado? Exatamente. Por isso que realmente o que vocês falaram é verdade. O Stick foi um dos melhores personagens, porque ele pegou o cara lá, olha seu chapéuzinho branco, tá bom então, vou cortar sua cabeça. Ele matou o cara, pronto, foda-se. É o Stick, ele tá no tom da série do Demolidor. Se você analisar o tom da série, o Defensores, ele é uma série que os caras fizeram o quê? Eles fizeram uma série que você não necessariamente precisa assistir os outros. Sim. É algumas coisas que você pega, mas toda hora eles explicam quem é o Luke Cage, eles explicam quem é a Jessica Jones, explicam quem é o Demolidor, explicam quem é o Punho de Ferro, as motivações dele, fica até... Explica o tentáculo e fica até um pouquinho repetitivo no começo de explicar demais e tal. Mesmo que confuso, talvez por isso seja confuso. E o tom da série Demolidor é muito mais violenta, mais pesada, principalmente a segunda temporada com o Justiceiro, que ali não tem brincadeira. Uhum. Então, eles trouxeram pra essa série e tiraram um pouco dessa violência, né? Obviamente, não tem sangue, não tem cabeça, não tem as coisas que acontecem no Demolidor. Só o Stick, que é um pouquinho que ainda tá naquele tom, sabe? Uhum. Então. Ah, o Stick e depois cortaram a cabeça do Bakuto também, né? Cortaram a cabeça do Bakuto. Sim, exatamente. E não foi. Pelo menos, não. Detalhe: a mina que matou um dos dedos do longo dos membros do tentáculo, que é a Colleen, que é um ser humano comum, matou o cara do tentáculo e deu fatality. Mas ela foi treinada por ele, né? Então a gente pode pensar que tudo bem. Foi treinada por ele, então de fato ela era forte. E ela já tinha vencido ele no Punho de Ferro, né? Sim, isso é verdade. Então tudo bem, a gente perdoa. Eu perdoo isso, eu deixo passar. Mas o que eu não deixo passar é. Sabe aquela sensação de que a ideia é boa, mas é mal executada? É exatamente o que acontece com os Defensores pra mim. Sim, e também os caras cagaram muito nos vilões principais da série. Não, exatamente, eles têm o tentáculo na mão, tentáculo... Essa coisa... E a coisa da elétrica... Você... Isso que eu ia falar. Da elétrica ser a chefe dos Defensores, do tentáculo? Do tentáculo. Tudo bem, isso é normal, se eu não me engano, na HQ ela é líder do tentáculo, mas o como foi feito também não funcionou. Mesmo porque o personagem dela é meio avulso, né? Também, tipo, o Watch, o que é o Céu Negro? O que é? É uma profecia? Você fala assim, porra, tem uma profecia no tentáculo que vai ressuscitar uma ninja e ela vai ser a chefe do tentáculo. Mas também, eu já comprava a ideia, entendeu? Uhum. Mas não é isso que acontece. Ele simplesmente resolve ressuscitar ela. E por que a Alexandra lá não usou a última substância em vez de ter dado pra ela? Também não faz sentido, né? É esquisito, é como se ela tivesse um apego emocional pela Electra. Isso é esquisito, né? Se tivesse falado um porquê de família, qualquer coisa, assim, assim já fazia um pouquinho mais de sentido, mas essa relação não fez muito sentido pra mim. Se você pegar pra falar quais foram as ações da Alexandra na série, ela comeu comida 2 vezes, ouviu música 2 vezes e derrubou a Electra no chão, depois que ela saiu daquela banheira, que por sinal é uma banheira mágica, né? Porque o cara botou uma cumbuquinha de líquido negro e a menina saiu de uma piscina de líquido negro, mas tudo bem, multiplicou, é normal, isso acontece em todo local. O que mais que essa chefe fez? Nada. Mandou a Madame Gaú dar comida pros pombos. Tá com o pombo pro pombo, é verdade, esqueci desse grande detalhe importante. Mas pensando no final e do pra começar, todas as séries vão ter a segunda temporada. Jessica Jones já tá gravando, Demolidor vai começar a gravar em breve, terceira temporada. Luke Cage vai ter, e o Punho de Ferro foi confirmado na última San Diego Comic Con, confirmaram no painel dos defensores que vai ter segunda temporada do Punho de Ferro. Porque Punho de Ferro, mesmo a gente criticando muito, ele foi muito bem, principalmente nos Estados Unidos, de streaming. Acho que é uma das séries mais pessoas assistiram pelo Netflix. Uma dos tops das produções originais do Netflix. Não me pergunte por quê, mas é. Sim. Não sei se é o apelo do ator também, sei lá, ou foi a propaganda que a Netflix fez. Enfim, deu certo pro Netflix, eles vão continuar. E o gancho que eles dão no final da temporada pode funcionar pra todo mundo, né? Assim, em questão de interação. Só que o tentáculo acabou? O tentáculo acabou? Essa que é a questão. Eu acredito que não. Porque se a gente pensar em no universo, tem o quê? Tem o Wilson Fisk, que vai voltar. Provavelmente vai ser no Demolidor. Senhor Wilson! Então, aí vamos pensar nas próximas temporadas. Ó, a temporada do Punho de Ferro, como acabou? O Punho de Ferro, ele lá com a Colleen, e ele falando que vai proteger Nova York. Sim. Foi isso que acabou. Então, acabou meio que como se ele vai se tornar um vigilante em Nova York. Ele até fez a ceninha tipo do Demolidor, né? Ali em cima do teto, olhando, tá? Uhum. Acendeu a merda do punho quando não precisa, né? Eu acho que Luke Cage e Punho de Ferro vão ser bem interligadas, as duas séries. Então, Luke Cage vai ter Punho de Ferro e Punho de Ferro vai estar no Luke Cage. Um vai aparecer na série do outro. Eu acho que vai acontecer isso. Sim, bem provável. A Jessica Jones, ela voltou a ser uma investigadora. E a gente sabe que o Killgrave vai voltar na segunda temporada da Jessica Jones. Tá confirmado também que o Grave que é o vilão da primeira temporada. E provavelmente, com aquela cena do final do Luke Cage com ela, eu também aposto que o Luke Cage vai aparecer na série dela. Isso sim, também. E o Demolidor, ele tá vivo, né, a gente vê no final, que apesar de um prédio ter caído na cabeça dele, ele parar num convento. Então, esse é um ponto pra mim que pode indicar que o tentáculo ainda pode existir, porque a Electra pode estar viva, sabe? Como ela tava junto com o Demolidor, então o Demolidor tá vivo, ela também pode estar viva. Eu acho que é certeza que ela tá viva, porque se ele tá vivo, ela tá viva. E as grandes apostas são que a adaptação da terceira temporada do Demolidor vai ser a queda do Murdock, que é uma das histórias cadernas clássicas do Demolidor. Então tem Rei do Crime. Então a Netflix tá meio que se preparando pra essa adaptação, mas não sei se é isso que de fato vai acontecer. Ou dar uma de mãe de nada. Já tem muita gente que não gosta da Karen Page, imagina depois da queda do Mordo aqui. E ela vai aparecer no Justiceiro, né? Vai saber se depois dessas séries individuais os caras não lançam Defensores de novo, com o tentáculo se reerguendo, com novos membros, ou de repente alguns membros mais poderosos, ou alguma coisa mais foda dentro do tentáculo. Então, isso que a gente tá falando, se a Electra estiver viva e ela conseguir... Ela vai voltar com a galera. E ela pode se juntar, sabe com quem? Com o ex-namorado do Punho de Ferro. É verdade, é. Sabe o carinha lá? Aquele rapaz de sexualidade duvidosa, sei. Qual o nome dele? Davos? É isso? Davos, esse não, Davos. Sei lá, é o maluco que ficou com invejinha porque ele não ganhou o Punho de Ferro. Caralho, mas podia ter dado o Punho de Ferro pra aquele cara, ia ser muito mais útil, né? Puta, por favor, né? Ia ser muito mais útil mesmo. Pelo menos ele ia fazer a função de proteger com o Loom, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas uma série que pode trazer algum indício pra algum futuro de Defensores, alguma coisa, pode ser o Justiceiro também, né? A gente não sabe do que vai ter, né? A gente não sabe se ele vai causar alguma treta tão grande, né? Pode influenciar todos os outros. Eu só sei que ia ser muito engraçado ver o Demolidor matando todo mundo. Seria. Mas enfim, os Defensores saiu, os Defensores não corresponderam pelo menos as minhas expectativas, que eu pensei que seria bem melhor, uma série melhor. Não que seja ruim, mas também não foi genial. Mas com certeza terá a segunda temporada, eu acho que vai ter. Vai ter a leva das novas temporadas das séries individuais. Não sei se vai ter acréscimo de algum herói. Eu esqueci de perguntar uma coisa pra vocês. Será que eles vão aparecer nos Vingadores, cara? Nossa. Ah, tem esse boato, né? Mas, porra, imagina o Punho de Ferro nos Vingadores, vai ajudar em nada. Ele não ajuda nem pra matar a Madame Gaú, imagine o... Com certeza, se o... Ele passa, ele dando um soquinho num bicho do Thanos aí, pô, tranquilo, sabe? Então, tem ou ele vai fazer alguma merda, ou ele vai fazer alguma merda que vai liberar uma das joias do destino pro Thanos. Eu acho que não é tão importante pra isso, não, cara. Eu esqueci de perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que os 8 episódios foi o bastante? Eu acho que mais um episódio, pelo menos, não, ou dois? Um... Pelo contrário, eu acho que esse é um dos acertos dos defensores, fazer 8 capítulos. Por quê? Uhum. Na Jessica Jones, Luke Cage e Demolidor, eles têm 12, 13, e tem capítulos que são meio desnecessários, são meio arrastados. Como o defensor, ele tem uma história curta, uhum, de, sei lá, aquilo acontece numa noite, né? Um dia, sei lá. É rápido. Eles conheceram, já estão na noite, virou a noite, um, dois dias, aconteceu tudo aquilo. Então eu acho que fazer 8 capítulos tá perfeito, foi muito bom. Eu acho que, assim, eles deviam continuar apostando nessa quantidade. Uhum. Mas será que se tivesse pelo menos mais um episódio, dava pra ter construído pelo menos um pouquinho mais os vilões? Ah, não. É porque eles... Eu acho que não, viu, Ivaldo? Porque eles já pegam uma ideia que os vilões já foram construídos nas outras séries também, sabe? Ah, perfeito. Não, beleza. Então, eles teriam que construir mais a Alexandra, né? Mesmo assim, eu acho que ela não tinha tanto pra trazer, sabe? Não adianta. Era uma coisa que eles tinham que resolver muito rápido no roteiro que eles fizeram, que eles bolaram pros defensores. Era uma coisa que eles tinham que resolver rápido, né? O Danny é um cara importante, os caras foram atrás do Danny, o Danny foi sequestrado, e eles têm que resgatar o Danny e salvar Nova York, você entendeu? Uhum. É tipo uma coisa bem rápida que aconteceu. É, isso é uma coisa que eu gostei, realmente, de ter poucos capítulos. Eu acho que você tá falando legal de construir a personagem, realmente, isso aí foi um erro. Eles podiam ter construído o primeiro capítulo da série, constrói o tentáculo ali, já era. Conta um pouquinho do passado da Alexandra, fala das motivações dela, não fica jogando só os detalhezinhos. O segundo capítulo eles mostram onde cada um tá, já com o primeiro, óbvio, que não vai começar o primeiro capítulo não mostrando eles. E eles podiam continuar dali. A quantidade de capítulos foi certa, só foi mal distribuído em relação à história, que nem você tá falando, de construir o personagem. Porque o Bakuto já tinha sido mostrado. Sim. A Madame Gao já tinha sido mostrado. O japonês não precisava falar. Só precisava falar assim, ó. O japonês e o chapéu branco precisava falar assim, ó. Porra, eles são dois chefes do tentáculo. Você não precisa saber de mais nada. Eles são fodas. Só isso. Não precisa. Só conta da chefe, porque ela é a chefe. Pelo menos alguma coisa. Mas pro japonês, eu ainda acho que se um membro dos defensores fosse um urso, encaixaria melhor, cara. Ele teria, ele teria mais vantagem, né? É, porque ele ia falar, Watashi wa, nadate, nadate. Aí aparecia a tradução. Eu sempre tava te caçando o urso Vingador Galáctico. Que já tem uma coisa mais. Você põe o Rocket Raccoon, aí ele fala que quer matar o Rocket Raccoon pra abrir com o mestre de padeiro, sei lá. Ah, pode juntar, né? Quando eu vi eu vou dizer o outro nome da personagem, tá? Quando eu vi a Ripley aparecendo, eu falei, caralho, ali dentro do tentáculo vai abrir a mão, vai ser um monte de xenomorfo voando. Puta que pariu, ela vai virar um alien rainha. Ela é muito foda, caralho, que mina foda. Deixa pra lá, né? Caralho, que papel de merda que deram pra ela, viu? Que pariu. Realmente, essa vilã foi cagada. Ô, Marvel, a gente fala que você só constrói vilão cagado e, porra, desse jeito a gente vai ser obrigado a continuar com essa teoria, viu? Tanto no cinema quanto nas séries da Netflix. Mas, enfim, vamos fechar aqui, discutimos os defensores. Não demos muito spoiler, isso foi bom, eu avisei dos spoilers, mas a gente não deu muito dos spoilers do que vai acontecer. Também não tem muito o que falar, né? A gente deu a ideia básica da série. Eu acho que o spoiler... É, tirando que a gente falou a cena final, então, foi o spoiler mais importante. Eu acho que o spoiler mais importante da série é o final, realmente. O resto não acontece muita coisa de futuro para as outras séries e de revelação pra essa. Mas, enfim, vamos dar uma nota de 0 a 10 para os defensores? Ivaldo, bora. De 0 a 10. É, falando de modo geral, eu assisti a série, gostei muito da interação dos personagens. É, me decepcionei um pouco com a apresentação dos vilões e como a intenção deles, a motivação da série foi apresentada. Eu acho que falhou um pouco na parte do Punho de Ferro, que continua do mesmo jeito, em algumas questões de alguns personagens, as cenas de batalha, que às vezes ficaram um pouco a desejar. Mas, enfim, eu dou nota 7 pra série. Muito bem. Everton... Bom, a série, ela juntou bem os personagens, sim, mas alguns personagens ainda com os defeitos da série própria, né, que nem o Punho de Ferro, não tem como não mencionar. É, os vilões realmente não acrescentaram muita coisa, mas ela é melhor que o Punho de Ferro, isso é bem claro, né? Então dou uma nota 6,5, pode ser. 6,5 pra mim. Eu acho que vai ficar meio repetitivo nisso, nos três, que os três falaram. A interação dos personagens é boa e realmente eu gostei. Como eles interagem na série, tanto em diálogos como em resolução da história. A história ficou aquém do que eu gosto, então ficou meio estranha, ficou meio sem coerência em muitas partes. É um plot simples, só que mal feito. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas eles conseguiram. É uma ideia simples, só que não é bem construída durante a série. Os vilões, porra, ridículos, horríveis, péssimos, não impõem medo de maneira nenhuma, e a ameaça deles é meio vazia e sem sentido entre eles mesmo, né, no ideal deles. Mas a Jessica Jones está muito bem na série, o Demolidor muito bem também, tirando a parte final, com uma resolução com a Elétrica. Elétrica. Toda hora eu falo Elétrica, né? Com a senhorita Nachos. E não é Nachos daquele que você tá imaginando. Essa parte final não é muito boa. Luke Cage tá bem Punho de Ferro péssimo, que nem na série dele. Então a minha nota é 6 pros defensores. Beleza? Fechou. Muito bem. Vamos terminando aqui a nossa análise dos defensores. Pessoal, se você gostou dos defensores, ou então qualquer comentário que você queira fazer sobre a série, e comentário sobre o nosso cast e sobre as nossas opiniões, discuta com a gente, conversa com a gente quer interação. Manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Curta a gente nas redes sociais, Facebook/nerdpatriarca, Twitter@nerdpatriarca. Entre no site, coloca aí nos seus favoritos pra você acompanhar atualizações do mundo das séries, filmes, jogos e qualquer outra coisa que a gente queira falar no site, nerdpatriarca.com.br. Algum recadinho, Valdo? Não, né? Eu já falo. Watashiwa. Watashiwa. Nadate. Everton. Kojima no. Everton também não? Não, não. Beleza, então. É isso. Um abraço. Até a próxima. E não se esqueçam de ouvir o podcast do Punho de Ferro para que vocês possam entender porque a gente critica tanto ele. Caso vocês não tenham ouvido ainda. Perfeito, Ivaldo. Escuta o podcast do Punho de Ferro que você vai entender muito das referências que a gente falou aqui. Mas escuta o cast. Não precisa assistir a série, não. Escuta o cast. Abraço. Exatamente. Falou. Até, galera. Falou.